explicar o que aconteceu. Um dia foi como um ano e tudo que eu tinha se perdeu. Uma tola ilusão por um fogo de palha queimou rapidamente, só deixando as migalhas. Do uísque eu fui pra pinga, pra esquecer tudo que eu fiz. Nessas 24 horas, dessa burrada infeliz. E o que eu mais temia aconteceu. Ele chegou com outra mina, de mãos dadas, me olhando. Fingiu que nem me conheceu. E entre ontem e hoje, não sofri um terço com outro como eu sofri com esse mané. Me senti um bagaço, um trapo quando eu levei um pontapé. Me senti um chiclete mascado, inútil, colado na mesa. Tudo que eu fiz nessas 24 horas, dessa burrada infeliz. E o que eu mais temia aconteceu. Ele chegou com outra mina, de mãos dadas, me olhando. Fingiu que nem me conheceu. E entre ontem, sofri com esse mané. Me senti um bagaço, um trapo quando eu levei um pontapé. Me senti um chiclete mascado, inútil, colado na mesa. E entre ontem e hoje, ele preparou tudo sem ter piedade. Ele acabou comigo. Tristeza.